Salvador, da 3601, pushback paramento no 4. Autorizado, chama para o táxi. Ele chama para o táxi na 3601. Informação. Sim. Tenente autorizado Guarulhos, nível 360, via Apezolu 1-0, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-1-4-1, coteja. Gente, após Leda Bridge, aerovia inicial Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-1-4-1. Back acionamento. Salvador, é o Dan 3601, está com 80 a bordo, contando 4 horas e 20, alternando o galeão, próximo táxi, Dan 3601. 80 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Via Índia Alfa, reporte ponto espera, Dan 3601. Pronto, 3601. 3601, a linha decola da 1-0, vento calmo. A linha decola da 1-0, vento calmo, 3601. está rolado. Então, 3601. Gente. Decolado aos 1-0, chame controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1935, obrigado, hein, bom trabalho. Bom dia, Alta 3601. 3601, bom dia. Contato radar na decolagem. Suba 360, saída da EL. 360 da EL. Silva Leda, senhora presente? Direto Leda, afirmativo, está livre. Direto Leda. 170, OTAN 3601. Confere no 63601. Chame agora o centro Recife em 1260, alternando 1288. 160, 1288, obrigado, bom trabalho. Amém.